tudo bem. É necessário essas brigas pra ficarmos bem. Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem. Jogo Twitter já passando de 100, seu direct cheio também. Mas me fala o nome de alguém que te perguntou. Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem.